Você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia, ou Fazendo a Íntima, o Viajante. Meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar. Então se ajeita aí na cadeira e curta o momento. Se quiser entrar em contato comigo, é só procurar no Twitter ou Instagram por @ Viajane Podcast, Viajane com Y no final, ou mandar mensagem no viajandocomagrecia@gmail.com. Oi gente, tudo bem? Tenho alguns recadinhos para vocês antes de começar o episódio. Na verdade, são algumas novidades. Agora a gente tem um grupo do Telegram, aberto para qualquer pessoa que quiser entrar. Então seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Espero que você goste, entre e converse lá com a gente. Esse grupo já estava rolando antes, mas depois de uma conversa com os nossos apoiadores, eu percebi que era mais fácil deixar aberto, porque ele não estava, né, engrenando tanto. Mas vamos lá. Falando em apoiadores, eu quero mandar um beijo especial para as pessoas que estão apoiando esse projeto. Porque como produtora de conteúdo, né, a gente que trabalha aqui e está fazendo por amor, é bom também receber alguma coisinha para poder continuar fazendo esse rolê que eu amo. Então eu vou mandar um beijo muito, muito grande para a Laura Inafuco, para o Franklin Marcelo e para Fabris Martins, que são nossos apoiadores atualmente. Então, muito obrigada a vocês que estão aqui, que estão contribuindo. Amo vocês, seus lindos. Obrigada mesmo. A Fabris, inclusive, até já participou aqui do Viajane. Se vocês forem nos outros episódios, você consegue ouvir. E o último aviso é que, além do Catarse, que o Viajane já tem um perfil lá, numa página no Catarse, para você poder contribuir, eu também fiz o PicPay. Então, se você não queria pagar pelo Catarse e quer pagar pelo PicPay, agora a gente tem essas duas opções. Eu vou deixar os links também aqui na descrição do episódio. E aí, se você puder ser um apoiador aqui do Viajane, eu vou ficar muito feliz. Mas se não puder, também não tem problema. Contanto que você compartilhe os episódios, avise os amigos, dê RT, indique para os seus amigos também que você está ouvindo esse podcast. Eu vou ficar muito feliz porque a ideia é que isso se espalhe para cada vez mais pessoas. Bom, vamos lá então para o episódio? Beijo! Oi, Viajaneiros, tudo bem com vocês? Voltei aqui mais uma vez com mais uma mulher maravilhosa. Eu amo essa galera que entra aqui de cabeça para falar de viagens e tudo mais. E hoje eu trouxe alguém muito especial lá do Twitter, que na verdade a gente nunca conversou assim muito tempo. E ela topou super de boa para gravar aqui com a gente e eu adorei. Então, Deb, por favor, apresente-se. Fala quem você é na fila do pão. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, Grécia, pelo convite. Fiquei bem feliz, né? Quando tu me contou do teu projeto um tempinho atrás, eu achei muito massa, né? Porque como a gente tava falando antes, né, em off, podcasts com temas mais leves, mais divertidos, sempre me interessam muito. Mas, bom, né, quem sou eu? Eu sou a Débora Salve, vulgo, né, famigerada deborista. E é isso, né, sou twittera profissional, né, que não ganha salário, mas é isso aí. Sim, total, né, a gente passa o dia inteiro no Twitter e não ganha nada por isso. Passa raiva, né, ganha só raiva. Sim, muito, muito, muito raiva. Mas é bom porque a gente vai fazendo umas amizades, vai conhecendo umas pessoas também, né, então ajuda. A gente reclama e tá aí há 10 anos, né. Sim, com certeza. E sempre tem uma moto pra passar aqui no fundo, né? Vai ficar aquele som maravilhoso, mas tudo bem. É, uma viagem, né? Um símbolo de viagem. Boa, gostei. Muito bom. Deb, eu vou começar com a minha primeira pergunta. Você se lembra qual foi sua primeira viagem? Pra onde que você viajava quando você era criança, adolescente e tal? Então, a minha primeira viagem marcante, assim... Posso falar da mais marcante, não a primeira? Pode ser, pode ser. Porque os meus pais sempre viajaram muito, né? Meus pais sempre contam que eu tinha, sei lá, um mês de idade e a gente já foi viajar, assim. Eles gostavam muito. Eles adoravam pegar o carro e ir andando até conhecer uma cidade nova. Então, eu acho que eu puxei muito isso deles, assim, de tipo, se eu tiver uma grana sobrando, eu vou viajar, sabe? Não vou comprar algo, tipo, mais material e muito mais a experiência, assim. Isso eu levo muito comigo. né? Meus pais, eu me identifico muito com os meus pais nisso. Então, minha primeira viagem marcante, assim, que foi minha, que eu viajei sozinha, foi aos 16 anos, né? Acho que foi em 2011, 2010, foi 2010. Eu fui fazer um intercâmbio para Dublin, na Irlanda. Eu acabei morando lá, né, nesse intercâmbio por um mês, e foi um grande divisor de águas, assim, na minha vida, né, de tanto de conhecimento de mundo, né, e de ver, né, que eu era do interior, né, então eu nunca tinha visto uma cidade grande na vida, assim. Caramba! É, a minha cidade tem 30 mil habitantes, então foi tipo, nossa, a vida é infinita, as possibilidades. Então, cê foi muito... pirou! Total, assim, tipo, sei lá... Primeira pessoa de cabelo colorido visto na vida. Sabe? Coisas muito... Nossa, cara, tipo, que incrível. Primeira que incrível. Vez que andei de ônibus, sabe? Você já tinha saído do país antes ou não? Não, nunca tinha saído. Foi primeiro geral, assim. Tipo... Meu Deus, que loucura. É. Que incrível, né? Porque realmente, acho que você foi de cabeça, chegou lá e... E aí você pirou, você ficou um mês e voltou outra pessoa? Não, total, outra pessoa, né? Tanto em maturidade, né? De tipo, estou num lugar diferente, sem meus pais, né? Outra língua. Quanto de visão de mundo, assim, né? Claro, eu ainda era adolescente, então eu aproveitava, tipo... Ai, tempo livre, vou ir no Burger King, porque eu não... porque eu não tinha acesso a isso, né? Então eu achava o máximo... Acho que eu teria, se eu fosse hoje pra Irlanda, Irlanda do Norte eu também fui, acho que eu aproveitaria muito melhor, né? Mas foi interessante, assim, em questão de experiência. Ah, que legal. Nossa, eu sei, acho que é um sonho não realizado meu de passar um tempo morando em algum lugar. Principalmente em Irlanda, eu pesquisei bastante. É incrível. Quando... Cara, é muito bonito, né? Eu vejo as fotos assim e eu falo, ai meu Deus, eu preciso ir pra esse lugar. Mas, cara, que legal. Eu gostei muito e, enfim, depois dos outros países que eu fui conhecendo, eu indico muito fazer intercâmbio na Irlanda, assim. As pessoas são muito solistas, muito queridas. E achei, foi uma experiência que eu faria novamente, assim. Eu fiquei sabendo que tem muito brasileiro agora na Irlanda, né? Como você sabe se tá mais populado do que quando você foi? Pois é, já era bem popular, assim. Eu lembro que eu fui por escola de idiomas, né? Porque eu fazia parte. E era meio tradicional, assim. E, de fato, lá teve um certo dia que eu me perdi, né? E olha só que engraçado, né? Mas ali em 2010, eu não tinha celular com internet, essas coisas, né? Então, eu me localizava por mapa. Meu Deus! E é engraçado, faz pouco tempo, né? E eu me perdi uma hora e eu fiquei... E eu só gritei, tipo... Eu falei algumas, tipo, ai, preciso de ajuda. Em português, assim. Falei, tipo, ah, que merda, me perdi. Algo assim. E já apareceu um brasileiro me ajudando, assim. Brotou, né? Já falou português, já brota 10 pessoas. Mas é bem legal, assim. Eles gostam. Tipo, eu fui muito bem recebida, os meus amigos também. Então, é um bom país, assim. De boa experiência, né? Eu tenho a impressão de que todos os lugares que você for, brasileira é tipo erva daninha. Você fala, ai caramba! Já aparece. Alguém. Eu também tenho essa impressão. É, então, você contou isso, eu lembrei. Teve uma experiência minha também, quando eu fui pra Roma. E eu tava subindo... Ai, não foi a Capela Sistina... Foi depois que eu subi, acho que foi na catedral. E tinha, pra quem nunca viu, tem essas cúpulas na parte de cima, assim. E pra você subir, são umas escadinhas muito, muito pequenininhas. E tudo em caracol, e não tem janela, nada. E você tem que subir, a pessoa vai atrás de você, tem uma pessoa na sua frente. E não tem como você descer. Assim, você tem que continuar andando. Chegou uma hora, eu passei muito mal. Começou a me dar um negócio. Baixou a pressão. Baixou a pressão. Eu falei, gente, eu não tô conseguindo respirar, eu não consigo subir. E eu tava com duas meninas que eu tinha conhecido em hostel e tal. E aí, na viagem. E aí eu falei, eu vou descer dessa merda. Eu não quero ficar aqui. Eu vou embora. Nisso, no que eu desci, uma brotou. Moça pegou da minha mão. Exatamente, ela brotou. Eu também vou, eu não quero ficar aqui. E ela desceu. Que eu acho muito engraçado que, tipo, eu não tenho muito essa coisa da, ah, eu sou brasileira e tal, não sou muito brasilidade, assim, não sou muito patriota, né, mas é só pisar fora do Brasil, que assim, ó, vira uma chave, eu sou muito patriota, andar com a camisa do, eu ia falar do Grêmio, andar com a camisa do Brasil, falar, aí encontrou um brasileiro, já começa a gritar, já começa a falar, já começa a arrumar pra sair junto, sim, né? Isso é muito engraçado. E aí depois, no fim, a menina, ela tinha acabado de se casar, era a lua de mel dela, o marido subiu, continuou o rolê todo, e eu desci e fiquei conversando com ela na parte de baixo, assim, as duas sentadas. Estragou o rolê dos caras. Mas foi legal, porque depois eu descobri que ela era de Minas, adicionei ela no Instagram. É, foi muito engraçado. Então, dá pra fazer essas amizades, assim, do nada até na hora do sufoco. Uhum. Você contou de uma viagem inesquecível. Você lembra de alguma de quando você era realmente criança? Você falou que você viajava desde o primeiro mês de vida. Vocês iam pra algum lugar específico? Tipo, sei lá, casa da avó, alguma coisa assim? Não, a gente ia muito pra Santa Catarina, né? Porque minha mãe... deixa eu contextualizar pras pessoas. Eu sou de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Tá. Mas eu moro há muitos anos em Porto Alegre, né? Porque eu estudei aqui e agora trabalho aqui em Porto Alegre. E, bom, a gente ia muito pra Santa Catarina... pra visitar as parentes, assim, mas tem uma viagem da minha infância, que eu acho que é a primeira que eu de fato lembro, assim, que a gente foi de ônibus até São Paulo, na Catedral de Nossa Senhora Aparecida. Nossa! E eu lembro que, nossa, eu passei muito mal, eu odiei a viagem, porque eu ficava vomitando, passando mal no ônibus. Nossa, tadinha! E eu lembro que eu falava, assim, quando eu for grande, né, quando eu for adulta, eu nunca vou viajar de ônibus. E a coisa que eu mais faço é viajar de ônibus, assim, eu não posso ver uma viagem até o Peru de 15 dias de ônibus que eu tô indo. Então, uau. Hoje em dia meu pai sempre fala assim, acho engraçado, né, que tu fazia um grande escândalo e agora prefere viajar de ônibus. Sim, eu falei, acho que no primeiro, inclusive no primeiro episódio, eu gosto, assim, de viajar de avião pela rapidez, mas só, porque o resto eu odeio, eu preferia que fosse de ônibus, eu queria que tivesse um ônibus que fosse até a Europa, ia ser maravilhoso pra mim. Eu com certeza já ia ter feito isso. Legal. E, bom, você contou uma viagem, então, inesquecível, mas tem alguma outra que te marcou super, agora adulta também, que você fez e falou, meu Deus, que viagem incrível que eu fiz? Eu acho que a minha viagem, de fato, assim, inesquecível, né, a viagem ali pra Dublin, ela foi muito um divisor de águas da minha adolescência, assim, né, do tipo, ter um pouco mais de responsabilidade na vida e enxergar o mundo de outra forma, mas... acho que o divisor de águas no começo da minha vida adulta foi uma viagem que eu fiz, que foi bem na vibe que eu tava falando. Eu vi uma viagem de 15 dias até o Peru, de ônibus, né, saía de Porto Alegre, passava pelo deserto da Argentina, né, Rui Rui, Chile, Cordilheira, e chegava até Cusco, no Peru, e subia até o Titicaca, quase na Bolívia. E aí eu fui... Né, em 2014, começo de 2014, eu fiz essa viagem de ônibus. Foi sozinha? Fui eu e o meu antigo companheiro. Tá. Mas a gente não conhecia ninguém, assim. Tanto que ele quase foi arrastado por mim pra ir pra essa viagem, coitado. E foi aí sim, foi uma grande... Né, um divisor de águas político também, né? De ver uma realidade diferente, né? Do Brasil e pensar mais como latino-americana e tal. E eu fui até Machu Picchu, né, eu sou historiadora, não, eu só falei que eu trabalhava no Twitter, de brincadeira, nem contei, mas eu sou historiadora, né, então essa viagem pra mim foi tipo, putz, o momento que tu dá eu subi Machu Picchu a pé, né, quando tu pisa, assim, o último degrau e tu enxerga Machu Picchu, foi tipo, meu Deus, sabe, uma realização de sonho real, assim, eu acho que foi a primeira vez que eu enxerguei um sonho se realizando. Enfim, foi incrível, eu passei muito mal, né, eu brinco que foi a minha vida, eu morri e renasci nessa viagem, tanto espiritualmente e politicamente, quanto de verdade, assim, né, eu tive uma infecção estomacal. Ah, não, sério? No meio do deserto Atacama, e como eu tava de ônibus, né, nossa. Foi péssimo ter uma desidratação no lugar mais árido do mundo, né, então foi isso, assim, foi uma viagem... De 15 dias que parece que foram anos, assim, de vivência e experiência e tal. Eu acho que pra você as horas passavam realmente como meses, né? Eu lembro que, tipo, eu sou uma pessoa dramática, tá? Vocês tentem diminuir um pouco o que eu tô falando. Mas mas foi bem sério mesmo, né, isso que aconteceu. E eu lembro que na época eu mandei no Orkut uma mensagem, assim, pra minha mãe. Mãe, eu vou morrer... Eu tô, tipo, num posto no meio do deserto, te mandando essa mensagem numa Wi-Fi horrível, e eu acho que eu vou morrer de desidratação, não sei o que lá. E ela me respondeu assim, tipo, Tá bom, Débora, não esquece meu presente. Nossa, legal. Eu acho que a sua mãe, ela já sabe como você funciona, É, ela então. já sabia. Ah, sim, tá. Vai, só vai. Bom, mas depois você conseguiu curtir a viagem, né? Depois disso. Isso Sim, foi na sim. ida ou Isso. na volta? Não, foi na ida, foi na ida. É, Tá. foi no Chile, né? Quando eu cheguei no Peru, eu melhorei, assim. Ah, ótimo. E, mas foi uma viagem incrível, foi culturalmente, assim, muito marcante na minha vida. Ah, que gostoso. É, eu acho que essa sensação de você realizar um sonho, de você pisar em algum lugar e falar: caramba, eu sempre quis passar nesse lugar, eu sempre quis ver isso, e a hora que você consegue mesmo é tipo: uau, É. consegui, né? É uma sensação de vitória. Totalmente, é uma satisfação incrível, né? E eu acho incrível como viagens têm muito isso para mim, sabe? Eu acho que os meus maiores sonhos são todos giram em torno de viajar para algum lugar específico, assim. Sim, concordo, super. Comigo é a mesma coisa. Desde adolescente, meu sonho sempre foi ir para Paris. Sempre, até porque assim, né? Se você parar para pensar, o meu nome é Grécia, eu sempre gostei de geografia, de história e gostava de saber mais dos lugares. Eu nunca fui muito boa nessas matérias, mais em história do que geografia. Geografia eu não sou muito boa de localização mesmo. Meu GPS interno é horrível. Mas é muito engraçado porque eu sempre falava, desde que eu me lembro, assim: ah, eu quero muito subir na torre, eu quero muito chegar nesse lugar e tirar foto e tal. E ano passado eu consegui ir, foi a minha primeira vez que eu fui para Europa, eu fui sozinha. E a hora que eu cheguei também, a hora que eu vi a torre na minha frente, É eu já fiquei incrível, super né? emocionada, assim: ah, meu Deus, eu consegui. E a hora que eu subi, que eu consegui fazer foto, tinha acabado de chover, eu tava muito chateada, porque eu tava com muito frio e eu tava com uma sombrinha. Eu falei: nossa, eu vou subir e vai estar chovendo, vai ser horrível. E quando eu subi, fez sol Ah, e foi. incrível. É, parecia, sei lá, foi o destino que me Sim. proporcionou isso. A hora que eu tirei foto e eu fiquei lá com uma cara assim de plena. Foi lindo. E é engraçado, né? Porque a gente leva isso pro resto da vida, no fim das contas, né? Tipo, Total, essas coisas total. mais sensoriais e de experiência, né? Super, super. É muito gratificante você conseguir isso, né? Claro que a gente tá falando aqui na nossa bolha, que a gente Sim, conseguiu ir para esses totalmente, né? lugares e tal. Mas eu acho que quando você se prontifica a ir para algum lado, algum lugar, realizar algum sonho, é realmente um negócio muito, muito maravilhoso. E agora, na verdade, eu acho que eu esqueci de fazer essa pergunta para você. Qual foi a sua última viagem que você fez? Então, minha última viagem, essas últimas, últimas férias de verão que eu tive, eu não viajei. Tava super sem grana, assim. Mas antes disso, em outubro, eu fui pela primeira vez para São Paulo. Ah, olha só. Pois é, eu viajei para vários países, lugares, mas para São Paulo eu nunca tinha ido porque eu pensava muito, tipo, ai, São Paulo é só uma Porto Alegre maior, assim, não tem nada para ver, a gente, Tá. sabe, tipo, não tem, ai, belezas, super belezas naturais que eu sonho em ver, tipo, eu adoro Rio de Janeiro, né? Lindo E também. Amo. eu ficava meio, por causa do Twitter, eu acho, eu tinha uma visão muito negativa de São Paulo, né? Ah, as pessoas são chatas, não sei o que, não sei o que, tá. E eu tenho muitos amigos também em São Paulo, então eu ficava tipo, putz, eu tenho que ir com o tempo, né? Porque tem uma tradição aqui em Porto Alegre que as pessoas alternativas vão tudo para São Paulo. Então Ah, tá. Eu é, conheço algumas pessoas de Porto sim, Alegre, eu sei como é. é bem isso, né? E aí eu falei, tá, quando eu for eu tenho que ir com calma e tal, e aí que eu nunca fui, né? No final das contas eu nunca fui. E aí no final do ano passado, né, no metade do ano passado, eu fui convidado para um casamento, né, de dois amigos meus, que é o Neco e a Jéssica Greco, também são lá do Twitter. E aí eu falei, bom, agora eu vou ter que ir, né? Não vou deixar de ir. Eu ainda ia na despedida de solteiro dele, então eu fiquei, tá, vamos lá, vamos lá. E aí eu fui e eu achei incrível, assim, tipo, incrível. Claro, eu fiz o roteiro da prof de história, né? Eu fui na Claro. Pinacoteca, no Memorial da Resistência, enfim, no Copan, no MASP e tal, etc. Mas eu fiquei apaixonada, eu achei incrível, assim, eu tô planejo, né, no futuro próximo ir para São Paulo, como todo mundo aqui faz. Porque eu achei uma cidade maravilhosa, assim. Você ficou na casa de amigos? Você ficou hospedado em algum lugar? Como foi? Não, no final eu acabei ficando no Airbnb, porque eu queria agitar, né? Então era mais fácil, assim. Ah, olha, eu falo por mim, eu moro muito perto de São Paulo, eu moro no interior aqui de São Paulo, é em Sorocaba, mas de Sorocaba até São Paulo, de carro dá 1 hora, de ônibus dá 1 hora e meia. Ah, bem perto. Então é bem tranquilo, só que pra mim sempre foi também um lugar que eu gosto muito de ir pra passear. Eu sempre fui a trabalho, sempre tive que trabalhar e fazer muita coisa, mas quando dava pra dar uma esticada e falar, nossa, eu vou passar o fim de semana lá, eu ficava num hostel ou na casa de alguém, enfim, a casa de amiga, e aí eu curtia. Eu gosto muito de museu, então, de mostra de arte e tudo mais. Então, era meu rolê, assim, falava assim, nossa, agora eu vou comer essas comidas diferentes que sempre tem, né? São Paulo tem uma cultura gastronômica muito legal. É, tem bastante coisa, é muito diverso, né? Tem de tudo. E aí, eu sempre que dava, assim, eu lembro que antes de começar a namorar, eu ia quase que todo mês e passava um fim de semana, ia, ficava no hostel, conhecia um monte de gente, saía, encontrava os amigos e tal, porque é uma vibe muito legal mesmo, tem muita coisa pra fazer. É, total cosmopolita, né? E eu acho que esse foi a grande divisão, assim, que eu fiz nessa viagem de São Paulo, divisão de pensamento que... Ah, não adianta, eu gosto muito de fazer coisas, né? Ter a opção de fazer muitas coisas, assim. Alguns países, tipo, quando eu fui pra Montevidéu e Santiago do Chile também, eu achava a noite meio pacata, sabe? Meio parada, assim. E eu gosto de, assim, vai noite adentro, né? E São Paulo, eu fiquei, meu Deus, eu tenho 1 milhão de lugares pra ir, sabe? Tipo, parece infinitas possibilidades e isso me... Nesse momento da minha vida, né, em específico, me... Né, é algo que eu levo em consideração, assim, numa viagem agora. É, eu fui mudando muito esse tipo de pensamento de viagem. Porque a gente começa a ficar um pouco mais velha, a gente quer um pouco mais de conforto. Que nem você falou, ah, eu fiquei no Airbnb. Hoje em dia, eu também prefiro ficar no Airbnb, entendeu? Com uma cama, eu vou escolher a cama direito, o lugar, a localização e tal. Antes, eu ficava em hostel porque... Vamos lá, eu quero só me distrair e só dormir depois. E agora a gente começa a pensar um pouco mais no conforto, né? Das coisas. Sim, total. É, coisa de gente que vai ficando velho, no caso. Bom, e comida? O que você lembra de todas as viagens que você fez que você queria fazer um repeteco? Sabe que eu, em São Paulo, né, que foi minha última viagem, eu... Porque qualquer questão, né, eu tenho 25 anos e eu comecei a viajar sozinha muito cedo, assim, né, essa viagem pro Peru eu tinha, tipo, 20. Então, eu sempre fui com muito pouco dinheiro, né, aquela em Dublin eu era adolescente, então eu só comi Burger King, basicamente, e chocolate, é, só isso aí, e achava o máximo, né, daí quando eu cresci, tomei consciência alimentar e tal, né, eu não tinha dinheiro, e aí eu comia também, tipo... O que tinha de mais barato, assim, né, daquele jeito. E aí, quando tu me mandou essa pergunta pra eu ir pensando, né, eu comecei a olhar as fotos que eu tinha batido e eu comia muito mal, assim. E aí eu percebi, tipo, ai, comidas que eu gostei, assim, tipo, em Buenos Aires, ai, alfajor e vinho. em Uruguai, alfajor de sorvete da Conaprole, tipo, umas coisas muito... toscas, assim. Então, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não vou julgar o que você comeu, tá, não, tudo fiquei, certo, eu fiquei, né? Muito triste, porque eu fiquei, tipo, nossa, eu aproveitei muito, né, depois eu vou falar um pouco, assim, do que eu tenho pensado em viagem. Eu tenho pensado muito na comida agora, né, também eu tô trabalhando com gastronomia. Não sabia. Tô fazendo a comunicação de um restaurante aqui de Porto Alegre. Ah, que incrível! É, muito legal. Que legal. Então eu tô olhando de outra forma agora, né? Tipo, a viagem também como uma experiência gastronômica, né? E aí eu fiquei pensando que em São Paulo, né? Que foi no final do ano passado, eu comi muito bem, né? Eu consegui aproveitar, assim, tipo, pensar restaurantes que eu quero ir, né? Não só. Enfim, assim como eu penso os museus, penso praças, pensar também os restaurantes, né? Mas eu acho que isso também tem a ver com o momento da sua vida, não? Total, porque eu também, total. Eu também, antes, minhas viagens eram McDonald's. A gente come o que tem ali, fica chorando. Se você que viaja bastante, você deve entender. É, aqueles pontos de grau, de não sei o quê, de frango assado, que você come um pão de queijo e é R$20, dava uma vontade de chorar. E agora não, agora a gente começa a se programar um pouco mais. Ah, eu vou, sei lá, eu até posso comer um lanche, mas eu vou em tal restaurante, eu quero comer bem, tomar bem e tal. É, total, né? E também porque eu lembro uma viagem que eu tava nesse pique, assim, a última vez que eu fui pra Montevidéu, fiquei sem grana e fiquei, tá, vou comer besteira, né, de padaria, assim, durante uns dias. E o corpo não aguenta mais, né? Já não é mais o corpo de 18, 16 anos. Sim, sim. É, eu acho que tem uma coisa também, além de tudo, né, que depois que a gente vai crescendo e vai priorizando o que a gente quer comer e tal, eu acho que depois disso, quando a gente realmente vai fazer planejamento de viagem, a comida, ela, que eu acho que, claro, depende muito de que viagem, com quem você vai e tal, mas eu acho que a comida começa a girar muito mais forte, muito mais, é muito mais importante do que você simplesmente falar assim, ah, tal dia eu vou para um parque. Uhum. Aí você vai pensar, tá bom, beleza, eu vou para o parque, mas o que, que eu vou comer? Não, literalmente, né? Assim, tipo, uma viagem que eu quero muito fazer, que eu tenho pensado nesse ano, porque eu não voltei mais para Europa depois desse intercâmbio que eu fiz, e para Itália para comer, num restaurante específico, assim, sabe? Eu super te aconselho a ir, porque eu fui. E assim, é divino, sabe? Sim. É claro que a gente vai pensar em euro, né? Claro. Paris é muito mais caro e França é muito mais caro do que a Itália, mas na Itália come-se muito bem. Eu não sei se você é boa de prato. Ah, mas... meu Deus. Então, isso é sim. Mas pra mim foi incrível, sabe? Tudo que eu comi tava muito gostoso. Muito, muito, realmente muito gostoso. E eu fazia questão de... Como eu tava sozinha, eu não saía muito à noite porque eu queria também me preservar, né? E eu acordava muito cedo pra poder bater perna. Então, eu fazia questão de ficar andando e prestar atenção quem eram as pessoas que estavam nos restaurantes. Então, quando eu via pessoas mais velhas, que normalmente, né, e a gente sabe que o povo italiano tem bastante italiano mais velho mesmo, mas eu olhava as pessoas mais velhas e eu falava, esse velhinho tá entrando ali, deve a comida ser deve ser boa. Então eu fazia muito isso. Aí eu lembro que eu entrei num restaurante e eu pedi uma lasanha. Foi a única vez que eu não gostei tanto da comida. E aí, assim, tinha um monte de gente, mas era tudo, sabe, essa galera que é meio Faria Limers? Todo mundo executivo que saiu do trabalho, mas que tava ali porque tava fazendo... Até todo mundo me olhou meio estranho, assim, tipo, quem é essa pessoa que entrou nesse restaurante agora? E eu sentei pra comer, e aí esqueceram de me mandar a lasanha, fiquei esperando um tempo, aí eu falei de novo, ah, então, eu pedi uma lasanha. Aí eles falaram assim, não, eu vou te dar uma cortesia, eu vou te dar uma brusqueta. E aí... era a melhor brusqueta que eu comi na minha vida. Sim. Era muito gostoso, muito, muito bom. E depois a lasanha veio, aí a lasanha já não tava tão boa, até porque eu tava, enchi o bucho de brusqueta, né? Mas vai pra Itália, se você tiver a oportunidade, você vai gostar muito. Se você gosta de doce, de sorvete, nossa, você vai pirar. Eu amo. É. Como diz a Letícia Dac lá do Pistolando, almoce sorvete, jante sorvete, tome café da manhã de sorvete, porque vai valer a pena. É muito bom. Bom, indo agora para o nosso finalzinho, eu sempre faço a pergunta clássica de o que você levaria na sua mochila se você tivesse que levar 5 coisas, coisas importantíssimas para você, são 5 itens, me fala. Então, primeiro eu iria... levaria uma pochete, né? Eu comprei uma pochete numa das primeiras viagens que eu fiz e foi, nossa, revolucionário, sabe? Ter uma pochetinha. É ótimo. Eu achava feio e aí eu comprei pra usar na viagem, assim, usei na viagem e uso até hoje, né? Faz 2 anos. E um guarda-chuva. Uhum. Já precisei muito de guarda-chuva, a gente acha que vai passar correndo na chuva e vai ficar tudo bem no dia seguinte tá doente em outro país, né? Sim, não, não dá. Guarda-chuva é primordial. E um papel e uma caneta, uhum. Que eu gosto muito, a gente tá com o celular agora e tudo, mas nessas vezes precisa anotar coisa rápida, ou desenhar, ou ter alguma inspiração, né, eu trabalho muito com pesquisa, então às vezes eu vejo um museu, quero anotar, quero ver, e aí papel e caneta sempre é ótimo, e um chinelo de dedo. Olha só, chinelo de dedo. Sempre levo, porque, a gente caminha o dia inteiro, né. em viagem, chega em casa, né, entre aspas, no Airbnb, no hostel, e eu acho que um chinelinho é importante ter ali nessa hora de descanso. Nossa, eu super concordo com a sua lista. Eu uso todas, inclusive, porque o chinelo, pra mim, é aquela sensação de tomei um banho, eu não vou andar descalça no lugar, entendeu? Eu preciso pôr o chinelo e ficar me sentindo, tipo, ok, agora eu estou descansando, versão chinelo. Então, beleza, é isso aí, vamos ficar de chinelo. Bom, e agora, realmente, para arrematar o podcast, tem a última parte que eu inventei do nada esses dias, que é o Viajando na Maionese. Você vai dar uma dica para mim de um livro, de um, sei lá, um filme, qualquer outra coisa que você tenha visto que faça você sair um pouco de casa, já que a gente está em pandemia e não pode ficar viajando. Me conta, o que que você tem aí de bom para indicar? Então, eu tenho assistido e lido muito pouca coisa na pandemia agora. Por acaso, Sim. né? Eu tô terminando uma dissertação de mestrado, tô começando um trabalho novo, então eu meio que tenho consumido pouca coisa. Mas eu tenho visto, eu comecei a rever o Chef's Table, né? Que é um Ah. seriado da Netflix, que agora me inspira mais ainda, né? Eu trabalhando com gastronomia, e me dá muita vontade, né? De viajar vendo ele e vendo as pessoas cozinhando em outros lugares, né? Tendo exatamente isso que a gente estava falando, né? A viagem como uma experiência completa, assim, sensorial. E eu acho que esse seriado me inspira muito. E eu comecei a fazer nessa quarentena, né? Quarentena, entre aspas, nesse isolamento, né? Vários cursos EADs gratuitos de vinho. Ah, E. E aí agora eu tô muito tipo, ai, só quero. A minha primeira viagem que eu quero fazer depois que acabar, né, o isolamento, eu quero ir para São Paulo, voltar para ver os meus amigos, e depois quero ir pra Buenos Aires para tomar vinho Malbec. ai, o E melhor é o que eu mais gosto. eu gosto muito também. E para ver as parreiras, né? A produção da vitivinicultura deles, assim. Então, é isso, assim, é que eu indico, né? Eu tenho no meu Instagram, Deboristas, tem um destaque com esses cursos, né? Cursos EADs. E aí tem dois de vinho. Dois ou três de vinhos gratuitos. Olha só, vou dar uma olhada depois. Quem sabe eu coloco também na descrição. Mas se você não for ver descrição, porque tem gente que tá ouvindo aqui, vai lá e segue a Debbie também no Instagram dela para poder ver essas coisas maravilhosas. Ai, adorei o papo com você. Por mim, eu Ah, adorei continuaria falando também. muito mais. Gostoso, né? Ah, é Eu tô muito com bom. saudade de viajar. Eu tô com saudade de conversar assuntos leves, né? Como a gente falou, assim, tipo, Sim. conversar sobre coisas boas do futuro, sabe? Sim. Acho que a gente, claro, a gente não pode esquecer o contexto que a gente tá vivendo, mas também a nossa mente clama, né, por esses espaços, assim, de prazer. Sim, eu acho que é muito importante a gente dar esse respiro, né? Ainda mais a gente que fica o dia Sim, inteiro é. consumindo notícia, o dia inteiro pistolando por aí. Totalmente. Eu acho que a gente realmente precisa, mas de verdade, eu agradeço enormemente, foi muito gostoso conversar com você. Espero que você volte para o Viajane para conversar mais, para falar sobre outras viagens. Quem sabe quando você volte para São Paulo a gente consiga se ver, né? Ai, Tem sim. muitas Muitas indicações indicações de de comidas em comidas. São Paulo para Quero, te quero. dar. Vou te passar tudo. E é isso então, Deb, muito, muito obrigada. Espero que você volte então. Eu que agradeço, adorei o papo e é isso. Tomara que essa pandemia acabe logo pra gente viajar e se encontrar e ter um monte de história pra contar. Sim, vamos tomar vinho Malbec, hein? Com Por favor. certeza. Vamos deixar nosso tchau? Tchauzinho, pessoal. Tchau, Tchau, Grécia. tchau!